roupas de cama do nosso aposento, ainda existe um pouco de acalento, pois sinto ainda o perfume seu. E no calendário marcado com X, o dia e o mês que muito me diz, pois marca a hora do seu triste adeus. E no guarda-roupa se abro eu vejo o casaco verde que ela deixou. Soberbo parece conversar comigo, querendo provar que é meu amigo, pois somente ele não me abandonou. Casaco verde, verde esperança, fiel companheiro da minha agonia. Você é apenas pedaços de pano, porém a saudade cruel desengano, pois me lembra o corpo que você cobria. Noites quentes ou noites frias, para mim é sempre noites de agonia. Como um sonâmbulo passo acordado, já virou rotina, não é mais surpresa os vizinhos verem as luzes acesas, pois sabem que estou quase alucinado. E nas madrugadas já é meu costume ir ao guarda-roupa perto da janela e voltar pra cama beijando o casaco, para adormecer com ele nos braços, sonhando estar dormindo com ela. Casaco verde, verde esperança, fiel companheiro da minha agonia. Você é apenas pedaços de pano, porém a saudade cruel desengano, pois me lembra o corpo que você cobria.